Para o 99-625-128-1, voo no céu, não. 오늘 정치하여 성천지시고 성지시고 저런 거면 좋은 사람이 되어가도 싶고요.

Serra Eco, avistado, Senegal 1-0, ano 9, continua a aproximação agora do 3, seu esposo. 7, confirma o vento. Ano 5, 0 graus, 08 leste. Sim, solicita o cancelamento que eu segui para a mão 7, visual, base pela direita. 7, já Serra Eco, como instrumento cancelado agora, os 4-4, autorizado base pela direita, ano 7, aporte gerando base, altímetro no 0, ano 9, o vento no 5, 0 graus, 07, 9 agora. É, fundo autorizado para o sistema 7, vento no 5, 0 graus, 7 nós. Gente, de base para o final, baixado checado, livre, pouso 17, o Charlie Serreco. Pouso 1245, vento para 2006, ajuste no 019, cancelado as instruções, atitude em espaço, autorizado em 1700, com 0, com 0. Pouso 1319, cancelado a descrição em espaço. Está autorizado e ali o S reportará estabilizado com azul 4-9245. Utilizador Campo Avista, tá 3662. 3662, chama a torre no ano, tudo com a noite. Gente, boa noite. Santa 3662, final do ano 0, visual ao campo. Santa 3662, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistando 0, vento no 5, 0 graus, 0, 7 mais. Gente, autorizando o pouso ao ano 0, Santa 3662. Já é, acostumado às 4, 8 horas, tá? Thank you. 62, solo 51, direita, 1219. Direita, solo 1219, 3662. Azul, mas deixa aqui.

Comandante Lima, tenta para o senhor gestor de turbulência do Boeing 737, pouso 910, decolagem autorizada, gestor 7, vento nos 50 graus, 08 leste. Lima decolada 013, controle 1208. 208, Charlie Lima. Controle Salvador, Papa Romeo 90, Charlie Lima. Papa Romeo 90, Charlie Lima, contato Romeo, código, via Sena Code, para o 1150. 1150, saída Code, Charlie Lima. Azul 2795, deixa contato com o meu pai, a gente chama 09. Obrigado, descer 410, 09, eu tenho que fazer 2795.